Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú, Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores, Baú Sertanejo. E aí, moçada? Beleza? Tudo na paz? Que bom, né, pessoal? Terça-feira maravilhosa, nós estamos chegando por aqui para mais um programa Baú Sertanejo. A comunicação, você sabe, desse amigão de sempre, o Elber de Andrade, e é com muito prazer e alegria que nós vamos juntinhos aí com você com o melhor da nossa música sertaneja. Os grandes sucessos que marcaram épocas, você ouve então a partir de agora. Para começar, tem Teodoro Sampaio, volume 13, a música Potranca Valente. De medalha na lapela, touro bravo eu pego a unha agarrado na barbela. Eu não caio do cavalo, eu nunca quebrei costela. Sou peão de boiadeiro e não tem cavalo inteiro pra me derrubar da sela. Eu só tive uma devota no rodeio da paixão. Eu digo sinceramente, uma potranca valente derrubou meu coração. Rodeios onde eu passo, monto e chego a espora. Mas nos braços da potranca este cavaleiro chora. Na arena do meu peito tem rodeio toda hora. Essa potranca valente tá me deixando doente. É paixão que me devora. Eu só tive uma devota no rodeio da paixão. Eu digo sinceramente, uma potranca valente derrubou meu coração. Estou de queixo caído, já perdi este torneio. Garanhão perdeu a panca. Na verdade essa potranca é a rainha do rodeio. Eu só tive uma derrota no rodeio da paixão. Eu digo sinceramente, uma potranca valente derrubou meu coração. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que fui afinal? Se fui bom ou fui mal,

Baú Sertaneja. Teodoro Sampaio, a solteirona, Christian Ralph, canalha. Também nós conferimos juntos, Bruno e Marrone, o seu coração machucou o meu. Ainda dose dupla aí com Jean Giovanni, roupa de lua de mel e ainda o beijo da mulher amada. Daqui a pouquinho, após o intervalo, tem muito mais pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado de volta na sua rádio. Sabadão aqui no Baú Sertanejo. Tem Mato Grosso e Matias, volume 6. Porque depois tem Felipe e Falcão. Hoje não é nosso dia. Por que será que só agora? Foi somente agora que você me quis. Porque você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz. Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Por quê? Porque será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por quê?

as melhores. Baú Sertanejo. Serenamente a dor pungente que dilacera minha alma. Com os olhos chorosos e o coração em pedaços, ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia. A renúncia é tão triste, nada mais posso fazer. Nosso amor já não existe, teve que um dia morrer. O anel que tu deixastes em cima da penteadeira vai lembrar o nosso adeus a vida inteira. Esse foi o meu último beijo. Vá você, vá. Satisfiz o meu desejo. Resignemos, ó querida, não lamentemos a vida, nosso destino é sofrer. Baú Sertanejo. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desse trigo de fogo saiu zoando. Onde ela mora, jurou por Deus que eu vou morar. Oi, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento é meu coração. Oi, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão.

sem meu grande amor. Baú Sertaneja. Quando eu não te queria, você insistia em me amar. Me procurava todo dia, mas eu não queria me apaixonar. Porque trazia no rosto a marca do desgosto, e outro amor me fez. De tanto ouvir sua jura, cheguei a pensar que eram puras. Resolvi amar outra vez. Hoje, ao passar por mim, você vira o rosto, faz que não me conhece. Até as pedras se encontram. Quem bate não lembra, quem apanha não esquece. Quero aprender a viver, quero esquecer esse amor que me destrói. Quero provar pra você que chumbo trocado às vezes não dói. Te queria, você insistia em me amar. Me procurava todo dia, mas eu não queria me apaixonar. Me iludiu por completo, me fez mil promessas, me fez acreditar. Quando fiquei apaixonado, totalmente alucinado, você não quis me amar. Hoje, ao passar por mim, você vira o rosto, faz que não me conhece. Até as pedras se encontram. Quem bate não lembra, quem apanha não esquece. Quero aprender a viver, quero esquecer esse amor que me destrói. Quero provar pra você que chumbo trocado às vezes não dói. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase